faccia briglia un filmo più maestà. Uma lua e o sol só vira portas abertas. Em algum lugar vai relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem pra quem tem fé. A vida